mistério. Até posso parecer aventureiro. Eu as amo, eu as quero. As guerreiras que choram, as que sonham, as que aprendem, as que ensinam, as que vivem com os pés sobre a terra, as tranquilas, as de guerra. Não me importa que me chamem mulherengo, eu as amo, eu as quero. Até posso parecer aventureiro, eu as quero de verdade. Esperam que gostassem da música do autor. Ora então, hoje são 17 de setembro. Muito bem. Ora, uma continuação de umas boas férias para quem está de férias, para quem vai em viagem, uma ótima viagem. Então eu à volta das 18 horas e 10 mais ou menos, eu vou dar a minha receita da avó. Ora então, até lá, vamos ficar com Paulo Alexandre, o Verde Vinho. A gente agora estamos na altura das vindimas, daquele vinhinho doce, verde, dali da região da Amarante, que eu adorava beber, mas este ano não vai poder ser. Mas tenho uma pessoa amiga que disse que ia pôr uma garrafinha no congelador para quando eu chegasse. O meu muito obrigado pela sua atitude. Ora então, vamos ficar com o verde vinho. Até já. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação ter entrado numa taberna de brava emoção. E um homem velho se acercou e assim falou: Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde

dos teus beijos, teu olhar sedutora, convoca os meus desejos. Que loucura de mulher, tens-me enfeitiçado, teu jeito fascinante, por ti estou apaixonado. Então fica, fica comigo, vem passar esta noite junto a mim. Fica, fica comigo, não quero que esta noite tenha fim. So no one ever use words like love and sexy lightly. We could do it nightly, never wanna fight me. It could get so rough that I don't care if you bite me. I might be that wild type of dude you've been looking for. After staying with me, I'm the type of guy you're cooking for. Falling into work after a 3-day weekend, still need an extra time after all the freaking is done. Fica, fica comigo, vem passar esta noite junto a mim. Fica, amigo, não quero que esta noite tenha fim. The weekend's over, let's plan out the next. We can do it on the yacht when no one's looking on the deck. No service area, we can't even text. Girl, you got me vexed, it's not even about the sex. There's no need to stress, now you know I got some plans. Throw on some flip-flops and walk out in the sand. We'll be a power couple inside our own brand. I wanna keep dancing by your side every single jam. Fica, fica comigo, vem passar esta noite junto a mim. Fica, fica comigo, não quero que esta noite tenha fim. Fica. Ora, muito bem, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris e então vamos ficar com Nelo Monteiro, 24 Amores. Isso é que é bom. Até já. Tenho 24 amores, um amor para cada hora. 23 estão de folga, só estou com um agora. Só estou com um agora, esse folga não quer ter. Pois é com ele que eu quero as horas todas viver. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, e se deixa estar, basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixa estar, basta-me só um que me saiba amar. Os meus 24 amores, fiquei com um só agora. Porque também não é vida ter amor só de uma hora. Ter amor só de uma hora e ter nada de seguida. Mas vale ter só um amor que nos ame toda a vida. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. Amores, um para cada hora. Um está comigo. 23 estão fora, 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora, 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora, 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. Nem que seja uma última vez. Não esqueço aquela noite linda, todas as loucuras que a gente fez. Numa festa eu te conheci, foi desejo no primeiro olhar. De repente você fica louca, beija minha boca e vamos dançar. Foi magia, foi um sonho lindo, ainda não consegui acordar. Você não sai da minha cabeça, eu quero de novo poder te abraçar. Só mais uma noite eu quero bailar, sentir o teu corpo, quero te beijar. Só mais uma noite de loucura e paixão, pra ver se acalma o meu coração. Só mais uma noite eu quero bailar, sentir o teu corpo, quero te beijar. Foi desejo no primeiro olhar. De repente você fica louca, beija minha boca e fomos dançar. Foi magia, foi um sonho lindo, ainda não consegui acordar. Você não sai da minha cabeça, eu quero de novo poder te abraçar. Só mais uma noite eu quero bailar, sentir o teu corpo, quero te beijar. Ora, muito bem, mais uma noite. Ora, então, vamos ficar com o Dino Meira, Viva o Imigrante. Esta vai ser para todos os imigrantes espalhados pelos quatro cantos do mundo. Que tenham uma continuação de uma boa tarde, uma ótima viagem, se vão em viagem, umas ótimas férias. E para todos, então, aqui vai Dino Meira, Viva o Imigrante. Até já. Milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América e Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva na mãe, nem no

bem? Ora, são 17 horas e 52 minutos. Ora então, eu vou fazer aqui uma dedicatória para Maria Fernanda de São João de Belão. Maria Rosa, que me esteja tão bem a ouvir a minha emissão, o meu muito obrigado. Estão sempre ligados à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Sempre com as boas músicas portuguesas e a boa disposição, sempre para todos vocês que estão desse lado. Ora então, vamos ficar, eu venho-te agradecer. Espero que a dona Fernanda, que ela foi hoje fazer uma pequena cirurgia no hospital de Orleans. Ora então, espero que tudo esteja a correr bem e para ela aqui vem esta música, para ela e para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os ouvintes que estão a ouvir. Mas em especial para ela, eu venho agradecer os bombeiros voluntários da Lixa Portugal, pertence também a Felgueiras. Ora então, foram eles que criaram esta música. Vamos escutar. Até já. Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E muito bem, ligando-se à Rádio Arc-en-Ciel, temos sempre as boas músicas para vocês. Ora então, vamos ficar com Delfim Juniori. Quem te avisa, teu amigo é. Muito bem. É mesmo verdade. Dizem que é verdade. Ora então, vamos escutar. Música.

assim vamos ficar com o nosso Marco Paulo, Morena Baila. Então vamos. Já é sábado à noite, noite de baile, noite de festa. A morena enfeitou-se, pois não há noite melhor que esta. O salão está bem cheio, aqui ninguém é de ninguém. A morena é esperada, estão todos certos de que ela vem. A morena parece muito atrevida, com novos passos. Vai encantando os homens e todos querem tê-la nos braços. A morena sorri a uns e outros, mas não se prende. Tudo o que ela deseja é divertir-se, não se arrepende. A morena baila e a noite avança. A morena quer mexer o corpo e jamais se cansa. A morena baila para o mundo ver. A morena quer mexer o corpo, dançar e viver. Cheio e luz acesa na noite escura. Tanta gente lá fora que quer entrar nesta loucura. Venha ver a morena, por isso embarco neste vai-vem. É a sábado à noite que ela é de todos, não é de ninguém. A morena bala e a noite avança. A morena quer mexer o corpo e jamais se cansa. Morena baila para o mundo ver. A morena quer mexer o corpo, dançar e viver. A morena baila e a noite dança. A morena quer mexer o corpo e jamais se cansa. A morena baila para o mundo ver. A morena quer mexer o corpo, dançar e viver. Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora então, muito bem, são 18 horas e 8 minutos, então vou dar a minha receita da avó. Isto foi o meu almoço hoje ao meio-dia. Ora então, peguei em duas costeletas, vocês, conforme as pessoas que for para comer, vocês preparam. Se comer duas costeletas, prepara duas costeletas. Se for duas pessoas, põe quatro, como quiser. Ora então, vamos temperar as costeletas. Eu peguei em duas costeletas, deitei-lhe um dente de alho, umas areias de sal e um bocadinho de vinho branco. E também, se quiser, a gosto, põe um bocadinho de pimenta branca. A gosto. Ora então, deixámo-la estar aí umas duas horas antes. Eu preparei as minhas ontem à noite para hoje ao meio-dia. Mas se quiserem, duas horinhas antes também dá. Talvez depende de cada pessoa que anda a trabalhar e não tem bagar. Eu tenho, como tenho muito bagar para agora, vou me arranjando assim. Ora bem, as costeletas estão temperadas para nós arranjar para o almoço. Eu fui para o almoço. Então peguei numa chávena de massa, mais ou menos, que dá para duas pessoas, então, e pus-la a cozer em água, a ferver ao lume. Deitei uma gota, um bocadinho de sal e um bocadinho de azeite, sal a gosto. Então deixámos cozer a massa, com o sal e umas gotinhas de azeite. Quando ela está cozida, não deixá-la relar, cozida inteirinha, massa daquela cortada, é a massa que eu prefiro, mas é daquela magrinha elegante. Há uma massa muito grossa, pronto, cada qual tem os seus gostos. Eu gosto daquela mais elegante, daquela mais fininha. Bom, não é espaguete, é massa cortada daquela mais fina. Ora então, e pô-la a cozer, no fim de estar a cozer, então pus as costeletas a grilhar num tacho, com um bocadinho de margarina, como vocês quiserem, ou manteiga, ponho um pouquinho no fundo de um tacho, e põe-as lá a alourar. Ficam moreninhas, se vocês deixarem alourar, ficam muito bem. Eu gosto. Ora bom, está o almoço pronto para comer. Ora bem, se quiserem preparar para o jantar, podem já tratar de pôr as costeletas em tempero, que à noite estão muito boas. Ora então, um bom apetite e até já vamos ficar então aqui com a continuação de uma boa música. Ora então, eu tenho aqui já uma dedicatória da parte da Maria de Fátima para José Cardoso, para seus filhos, Maria de Fátima, para seus netos e para todas as pessoas amigas. Ora então, aqui vai o malhão do beijo para Maria de Fátima. Ela disse mais abaixo temos festa. E então eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho na boca. Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louco. Tenho um beijinho no seio. Ela disse mais abaixo, você não tenhas receio. Abaixo não há frio. E então eu fui mais abaixo. E então eu fui mais abaixo. E beijei-lhe os pés sensuais. Beijei-lhe os pés sensuais. Ela disse mais assim: já foste abaixo demais. E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo nas canelas. Mais acima é que são elas. E então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu, estás perto do aparelho. Dei-lhe um beijo na virilha.

18:27. Ora, então tenho aqui uma dedicatória da parte do senhor Jeremio, que faz a emissão das quintas-feiras de manhã. Ora então, aqui vou-lhe passar uma música para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, meu muito obrigado, e em especial para toda a sua família, para todos os seus amigos. Ora, aqui vem então Linda de Souza, a sua Tiroliro. Então vamos escutar. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. E lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó. Lorsque j'étais petite, petite, petite, en allant à l'école, je chantais ce refrain. Étais-je à ma grand-mère, grand-mère, redonner un air sur le même chemin. Ce jour-là, quand j'allais au tableau, je n'attrapais jamais de zéro. Et là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou, quand il va, j'ta au tirou-lirou-lo. Là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou, quand il va, j'ta au tirou-lirou-lo. Là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou, quand il va, j'ta au tirou-lirou-lo. Là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou, j'a cantava minha avó. Tu as au fond de la classe, la classe, la classe. Tu as pour monter de place avant cette chanson. Sans même ouvrir tes livres, tes livres, tes livres. Sans user de salir, tu sauras des leçons. Tes parents s'écriront étonnés. On l'a fait à l'enfant surdoué. Là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou. Quand il marche, j'ta au tirou-lirou-lo. Là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou. Quand il marche, j'ta au tirou-lirou-lo. Là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou. Quand il marche, j'ta au tirou-lirou-lo. Là, ici, mais j'ta au tirou-lirou-lirou. J'a cantava minha avó. Cette chanson magique, magique, magique a semé la panique dans toutes mes écoles. Au diable la grammaire, l'histoire, les sciences. On siffle la musique, on copie les paroles. On a même entendu tout à l'heure, oui, ta maîtresse chanter au directeur. Là ici mais j'ta au tirou-lirou-lirou, quand il va j'ta au tirou-lirou-lo. Là ici mais j'ta au tirou-lirou-lirou, quand il va j'ta au tirou-lirou-lo. Là ici mais j'ta au tirou-lirou-lirou, quand il va j'ta au tirou-lirou-lo. Là ici mais j'ta au tirou-lirou-lirou, j'a cantava minha avó. Ora, muito bem, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2, sempre com a melhor disposição e boa música para todos vocês que estáis à escuta sempre da vossa rádio. Ora então, aqui vamos ficar, Universos Olá Xerri. Muito bem, até já. Eu me apaixonei pelo teu sorriso. Olá, chéri. E quero bailar juntinho contigo. Olá, chéri. Olá, chéri. E eu por ti vou até ao fim do mundo. chérie, oh la chérie. Eu quero bailar juntinho contigo, oh la chérie, oh la chérie. Eu me apaixonei pelo teu sorriso, oh la chérie, oh la chérie. Eu quero bailar juntinho contigo, oh la chérie, oh la chérie. Ora, é muito bem. Uma boa continuação de uma boa tarde. Ora então, eu tenho aqui mais uma dicatória da parte do Sr. Saruga, de Chatonoff. Ora então, para ele demanda uma dedicatória para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para todos os seus filhos, seus netos, toda a sua família, incluindo o Sr. Lourenço, que também, de certo, também é como seja família. E então, aqui vai... Para todos os animadores, meu muito obrigado. E aqui vai Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora então, vamos escutar. Até já. Se pensas que sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. Sei bem que não vens à minha procura, e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras, leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria, vai com tudo. Ai, eu não continuação de uma boa tarde. Ora então, aqui vamos ficar com outra música, José Medeiros. A festa vai começar, então vamos lá começar. Já não falta muito para eu estar aqui na vossa companhia, mas pronto, vamos continuar. Então, até já.

Ora, muito bem, assim vamos continuar com a boa música portuguesa e a boa disposição. Ora então, aqui vamos ficar com Tonicha, Zumba na Caneca. Ora, vamos lá então. Oi, oi, o queixo tem tudo branco. Oi, oi, também eu fui apartado. Oi, oi, de um amor que queria tanto. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite que trafunda. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite que trafunda. Que levo, oh, yeah, da boca do meu amor. Ora, zumba, ficar. Num abraço caloroso, senti algo que nem sei explicar. O corpo, a mente a flutuar. Muito bem, espero que eu cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Da minha parte foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. O meu bem-aja a todos aqueles que estiveram à escuta da minha missão, a missão da Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. E então, tenham todos um bom fim de semana, cheio de paz, de amor e de carinho, sempre juntos daqueles que mais amam. Aproveitem todos os momentos da vida, porque esta vida passa muito a correr. Quando vamos a dar fé, já não temos tempo para nada. E olhamos para trás e dizemos, ora, se eu sabia, tinha feito isto, ou tinha feito aquilo, ou tinha sido melhor para aquela pessoa, ou não tinha, mas depois já é um bocadinho tarde. Ora então, até para a semana, fiquem todos com a graça de Deus, que Deus vos proteja a todos, por esse mundo além, principalmente protegei sempre, que Nossa Senhora proteja estes nossos grandes heróis de medicina, ajudantes, auxiliares, todo o mundo. Então, fiquem com Deus e até para a semana, cá estarei, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser. E ficamos com a RTP Internacional para ouvirmos as notícias de Portugal. Ora então, aqui ficamos então e até para a semana, se Deus quiser. Atualizado esta tarde, dá conta de um agravamento tanto no número de infecções como no número de mortes.